050, voando Serra Vitor 3-6. Descendo ao 050, na frente Serra Vitor 3-6, 9-2-7-7. 4234, chama Centro Recife, 126-85. 2-6, bom dia, feliz ano novo. Salvador, é o Passarela 2223, está passando o ataque com 72 no POV, 5 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. 2, 5 e 10, Salvador, táxi autorizado, bate 1 no Índia, ponto de espera 18.612, com ajuste no 0 no 5, seguindo o voo através do passe. 18.6, o ajuste no 0 no 5, uma boa viagem, 2.69. 2.0.0.0, uma boa viagem. Domingo 340 em casa de falha de comunicação, mantenha o 340 como sinal, autorizado pelo centro e direto por Porto Seguro. Você pode ser o sinal 340, direto por Porto Seguro, 649. Na 312, a senhora identificação chega na mar e vou encerrar o Vitor 366, descendo para o nível 050. Vou nível 99, desce para 2500 pés, autorizado a RINAV, reporte estabilizado. 2500, está reporte estabilizado, vou 2099. Azul 9270, desce para 4000 pés sem inscrições, o ajuste 1015. Fala 4.000 pés, 1.095, azul 9270. Pelo 649, centro Recife, 125, decimal 1. 151, 649. Anciana identificação chegada Golf, desça para o nível 050. Bom dia, vou 2069. 069, bom dia, vou passar o radar, saiu da Momo, suba para o 370, sem inscrições. Momo 370, vou 2069. 2069. Sim. Alfredo, voa frotinho direto. 30 Cosmo, 2069. Cosmo, Lanço, voa 2069. Controle Salvador, muito bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, Saída Arbor, nível 180 com instruções. Ok, Saída Arbor 180 com instruções, informo que não tenho condições de manter o perfil da saída. Sim, eu tenho instruções 180. Instruções 180, Passaredo 2223, muito obrigado. Eu tenho 099, chama Torre 1, 18, 95. 1895, bom dia, feliz ano até a decolagem. É, excelente ponto. Obrigado. Adoro, feliz ano novo, gol 2199, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2199, um feliz ano novo. Autorizado, Salvador, gol 2069. Prossiga. Quando possível, autoriza Sporty. Sporty. Obrigado. Controle, gol 2199, voltando. Sim. A gente já fez 5 chamadas negativas com a torre 1895. Sim, 118 no sinal 60. 1860. Autoriza o passareiro 22 reserva Arbor. Autorizado. 70. 2796, João Pessoa no 70 próprio. Afirmou. João Pessoa no 70 autorizado, via Golf 677, decola pista 10, esquerda, onde? 5156, transponde o controle 1208. Azul, 927A. Golf 677, 5156 na direção, número 1208, controle 1296. Correto, chame pronto no parte 3 do espectro. É, chamará. Saída 2223, para informação, tráfego 12 horas, 09 milhas, rumo nordeste, cruzando 085, em descida para 2500 para ISO 1, Embraer 190. Sim, estamos no TICAS, o passeio 2223. 9270, tráfego 12 horas, 08 milhas, rumo oeste, cruzando 4000 pés em ascensão 180, Alfa 172. Azul 9270, sim, estamos em relação ao TICAS, legal. Panema 312, tráfego 1 hora, 1 meia milhas, rumo oeste, cruzando 060 em seção 180, 1472. Astarigo 2223, tráfego 2015 milhas, rumo nordeste, cruzando 050 de Cidadera 2500, Airbus 320. Sim, a gente passou 2216, temos notificação. 366, iniciando a 1970. 1970, completa com a torre 118, decimal 60. 118, 9270. 12069, chama centro Recife, em 126, decimal 85. 25, 2069. Alfa Juliette, portão 2-2-2-3. Salvador, eu passarei o 2-2-3. Mais um pedido. Após a árvore, a senhora autoriza a gente voar. Vapor? Vapor? Isso, vapor. Aguarde. Obrigado. São 3304, desça para 2500 pés, autorizada a RENAVE, reporta estabilizado. Panema 312, chama torre 118, decimal 60. Autorizado Conquista, o parceiro 2223. Oba, direto Conquista, obrigado, hein? Lagoa Azul, 9277, ligando. 9250, taxi via Alfa, Juliette, portão 3. Juliette Alfa para o portão 3, Azul, 9270. Salvador, bom dia, igual 90 na instalação 4-0, destinação 1. 1095, Confins 360, ponto 4. Confins 360, via 3121, vai à pista 10, curva direita, no setor da árvore, elétrica. Bolo 63, transponder, controle 1208. 60, 10, árvore elétrica. Chame pronto no 5. Dois Alfa Juliette, portão 2. São 3304, torre 118 do Sol 60. São 3859, Sierra Identificação Chegada Bom, tudo isso para 2500 pés em inscrições, voando Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, deixamento em restrições, São 3259. Pode mandar caro, São 3259? Obrigado. Ok, vamos testar. Salvador, 095, ordene com a equipe de solo, após o avião, carretaguarda, iniciando 5, chantar. 095, Passeira 2223, controle. O Júlio, você está mantendo o nível no 2-0? Gente, chama Recife em 1-2-5 décima hora. Comente na telescópio. Salvador, muito bom dia. Dan 3304, livrou nossa escuta. 304, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Dan 3304. Juliette 6? Bate 1 no Índia, ponte ferro 1895, 186. O ajuste no 0 no 5, Rogério. Dan 3304, após o gol, ingressa até 8. Afirmativa, após o gol, ingressa até o 08, Dan 3304. Salvador Campinas, 320, ponto 4. Salvador Campinas, nível de voo 320, via Alpesulo 0 até a Pubaca, após Alpesulo 16, conforme. Para pistola 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. Com 167, transponder, controle 12080. Então, aqui já 320 para Campinas. Pesulo 1, 2, 4, 2, motorista amador Gol 1095, bom dia. Para controle? É o Gol 1095, decola na saída Arbor. 1095, qual é o código 5163? 5163, Gol 1095. De 5, contato radar, saída Arbor, sul para o nível 360. Livre ascensão ao nível 360, Gol 1095. Salvador Gol 1095, está cruzando uma centena, possibilidade de coordenar para com o centro, a gente vai direto para o sul. Eu preciso cruzar da Lefa, 1095. Ok, vai voando a Lefa, obrigado. 3859, chama a torre 118 do sinal 60. 11960, 3859. Salvador, bom dia, 3179, dá sua autorização, Guarulhos 340, Fox Trot 07. 3179, 320 para Guarulhos, Fox Matrícula 5. Guarulhos 320 autorizado, via El Pesuru 10. Fala, pista 0, curva direita, perspectiva da El, Leda e Mocha. 5171, transponde o controle em 12080. ok, copiado. 320 aprovado de Guarulhos, conforme pelo 10, decolador no zero, curva direita da EO Leda Mótiva. 5171 transponder 208 no controle, 3179. Correto, chegou o plano pronto para flexionamento no 7. Excelente, obrigado. Luna 095, chama Recife 1288. 1288, gol 1095, obrigado, pode. Posicionamento, chame táxi. Dois sete nove meia, pushback e acionamento. Taxi 3 autorizado, chantar. Camarada. Solo, tanto 3859, livrou 95, por favor. 3859, taxi de alfa. Reporte antes da Gillette. Alfa no 27. Alfa 3259. 359 da Gillette, revista é o 4. 3259. 4, 4, 4299 com 7732, com Santana Ribeirão Preto. A patrulha entra no Lima, confirma? Antes da gente escolher o controle, hoje é no 05 e as... Gol 960, sendo identificação de chegada Mário, e se mantém o 050. Juazeiro 2796, 70 no POB, 4 horas de autonomia, alternando Juazeiro do Norte. 3 no Índia, ponto de espera, torre 1895 ajustado no 05, a viagem 2796. Parte 3 em Índia, ponto de espera 1895 ao 2796, bom dia. Confins 340 autorizado, via Pesou 21. Fala pista 10, curva direita da Arbor Elétrica. 5404, transponder, controle em 12080. Confins 340, via Pesou 21, depois da 10, curva direita na Arbor Elétrica. 5404, acima 2080. Correto, chave pronto. Especionamento no 3. Salvador, de 2796, Bom dia, espera, dando zero, pronto. Eu preciso direto pro Edmótica, pro 4399? Obrigado, Leda, azul 4299. Leda. Seu Salvador, copio o azul 2799. Obrigado. Número 60, confirme. Após a posição estável, vai voar para o do centro 366 ou 369? 366. Autoriza a moto pro 4299, não foi? O 4299 não pode ser estado de gentileza. Certo. Salvador, mais uma vez, bom dia. 3179, flashback e acionamento, tá no 7. Portão 7, autorizado, chame táxi. Ok. De Salvador, muito bom dia, o azul 2796. Tudo 796, contato radar saída Conde, sul para o nível 970, voa Conde. Voa 970, voando Conde da presente, azul 2796. 4299, chama a senhora Recife, 125, decimal 1. Recife 251, azul 4299. Bom, número 60, desse cara 2500, faz utilizado o procedimento, reporta estabilizado. Estabilizado, número 60. Autorizado, pátio 1 no Índio, Ponte Férias 895, de 86, o ajuste no 05, tá bom? Pátio 1 no dia 86, fique obrigado. Resolu 17, decola a pista 10, curva esquerda, superior da PUC, Jamo, Aracaju. 5410, responde ao controle 1208. Quando o senhor receber, solicitamos a autorização para Porto Seguro. 2196, pronto, cópia. Porto Seguro 360. Pronto, prossiga. Porto Seguro 360 autorizado, GP do 44. Decola da 10, direita, da EL, da pós-venda, direto, Porto Seguro. 5493, transponde, controle 1208. 360, aprovado Porto Seguro, conforme plano de voo, Brasil 44, decola 10, curva direita da Eoleta, direto Porto Seguro, acena 5413 e o controle 208, confere. Protegimento correto, confirme só o portão no pátio. 06. 62, deixa-me pronto. Caso 658, a senhora da identificação chegada na área, se mantenha 2500 pés sem restrições, ajustado no 0 no 5. Caso 2500, autorizado. Bom, no 160, desça para correção. No 160, chama a torre, no 8, no 160. 1860, gol 1160. Bravo, flight level 340, via Zulu 41 until Otoni, then it's file. Departure from 1817 to departure, left turn. Borba departure, is long transition, spot 5157, Salvador approach to 21 20 this might be. Momo departure then is long transition. Terminal apron and POV. Roger for startup and tech, call tower 118-6. Altimeter 71015, have a good flight. Nós viram um bot mais autorizado, Racochado. Salvador, bom dia, tô 3304, frente da Golf 360, Brasília. 3304, bom dia, avante, frente, cópia. Tá. Foi de Leda, pedindo 320. Leda, graças 320-3179.